Vou tentar cantar. Me conhece mais do que um olhar decifra meu segredo. Com um abraço acaba com os meus medos. Mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. Sua história e tudo que escreveu é a verdade da sua risada. Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu, oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Decifra meus segredos. Com um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Ah, na mesma canção eu vou seguir seus passos. Quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que via um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu é a verdade da sua risada. Afastados pelo dom que Deus nos deu, oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Você quer me matar, né? Te amo.